Nono volume da obra. A justa causa do ser e a justa causa do mundo. E assim, o paraíso está constatado na Terra. O paraíso racional. O paraíso dos paraísos. Paraíso que ninguém nunca conheceu nem imaginou que podia chegar ao conhecimento de todos. O paraíso racional. A luz racional iluminando todos e todos convictos da imunização racional. Convictos de sua verdadeira origem, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, constatado pelas provas exuberantes, pela comprovação do conhecimento lógico, autêntico, racional, com suas bases sólidas, com sua convicção brilhante, racional. E assim, todos encontrando o que há muito vinham procurando, e todos satisfeitíssimos por encontrarem esclarecida a justa causa do seu ser e a justa causa do mundo. Todos há muito procuravam essas justificações. E hoje, aí em suas mãos, o maior tesouro, o maior brilhante, que é a imunização racional. A convicção é uma só. Qual é a convicção? Convicção racional. E assim, a vida se tornando mais favorável em tudo, por tudo girar racionalmente. E assim, o mundo em forma racional. As grandezas básicas do porquê do mundo e do porquê de tudo que existe no mundo. Neste mundo que ninguém conhecia o porquê dele, e ninguém sabia o porquê da origem do seu ser, nem muito menos da origem do mundo em que habitavam sem saber. E hoje, todos os esclarecimentos em mãos de todos, a satisfação é unânime do engrandecimento de todos e o júbilo racional emanando-se entre todos, e todos irmanados com a fraternidade, a paz e o amor racional. E assim, vejam que lutavam aí nesse mundo sem saber por quê. Lutavam tanto, uma luta inglorificada, a luta do nada, e sem saberem o porquê desse nada, e lutando em vão. Nestas condições, onde as lutas eram tantas que enjoavam de lutar, e muitos dizendo: lutar para quê? Se daí a um pouquinho vamos morrer. Lutar tanto para quê? Para nada. Assim pensavam os desiludidos da vida do nada. Lutar tanto para quê? Se tudo se acaba. Lutar para nada e dizendo: vamos lutando enquanto força tivermos. E assim, muitos desanimavam de viver. Vivemos para quê? Se não sabemos por que vivemos, então vivemos para quê? Por que vivemos assim? Ninguém sabia responder, e ficavam todos nessa agonia, sem poder dar uma justificação do porquê da vida. Outros diziam: não vamos nos aprofundar muito, porque não adianta. Ninguém nunca descobriu o porquê desta vida misteriosa. Nossa vida aqui é um mistério. Não sabemos o porquê da origem dela ser assim, tão esquisita, que ninguém se conforma com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento, nem muito menos com a morte. E muitos pensando assim e dizendo: vamos com calma, que um dia este sonho acaba. Estamos sonhando e o sonho só termina quando morrermos, sem querermos morrer. Envelhecemos sem querermos envelhecer. Vida ingrata. Quem nos fez assim não teve mais o que fazer. Fazer todos sofredores imortais. Quem nos fez assim não pensou. Primeiro, porque chegamos a uma certa idade e ficamos desgostosos. A velhice é um desgosto que mantém as agonias. Moços com muitas ilusões. Velhos com todas as ilusões extinguidas. E assim, Que vida ingrata a vida da matéria! Quem nos fez assim, nunca nada nos disse. Nunca ninguém soube o porquê de ser assim, sofredor imortal. Vamos mesmo vivendo sem saber por que vivemos, iludindo uns aos outros e vivendo de ilusões, sendo vítima delas, que é a maior decepção. Vejam a vida do animal racional, como era tão deplorável, porque o animal racional procurava tudo saber, e o principal da vida, sempre por saber. O principal, que é o porquê da vida, sempre por saber. E assim, todos vivendo angustiados, amolados muitas vezes, aborrecidos muitas vezes, indignados muitíssimas vezes, desequilibrados por não terem a verdadeira noção da vida. Mas hoje, todos têm. Hoje, todos sabem e conhecem o porquê desse triunfo desolador. O mundo da dor, da aflição, do desespero, das ruínas dos seres. Arruinados de uma tal maneira que ninguém nunca está satisfeito. A insatisfação é reinante. Se está satisfeito de um lado, insatisfeito de outro. A vida, então, se tornou enigmática, misteriosa. E daí o sofrimento, por não saberem o porquê da vida. Mas hoje já sabem. Esta é uma crítica para quem vivia sem saber por que vivia. Vivia igualmente a um vegetal, com fórmula de animal. E, por isso, dependendo da água para viver, como outro vegetal qualquer. Assim, hoje, está aí, em mãos de todos, o porquê de tudo isso. O porquê que ficaram assim, desconhecidos da sua verdadeira origem. E sendo a origem uma coisa só. Qual é a origem? É racional. E assim, a vida hoje está na pronta fase do saber. Todos querem saber a verdade. Todos à procura da verdade das verdades. Ninguém vive satisfeito com o saber que tem. Ou com o saber que tinha. Ninguém vivia satisfeito com o saber que tinha. O saber que tinha era um saber que não definia a razão do ser humano, a razão do mundo, a razão dos mistérios, dos enigmas e de tudo. Hoje, todos cientes e satisfeitos por encontrarem o verdadeiro saber. E dantes, ou antes, todos insatisfeitos. E a insatisfação, então, aumentava a agonia de todos. Todos agonizando, todos desesperados e sem solução de coisa alguma. Todos vivendo no ar, encontrando um vazio em tudo, encontrando um vazio na vida, sem que tudo isso tivesse uma explicação. A explicação sempre por aparecer. Tinham pessoas que viviam desgostosas, por procurar estudar tanto, para ficar na mesma. Não encontravam o que desejavam, a definição do mundo e sua criação. Viviam vazios de tudo, e hoje, todos satisfeitos por terem em mãos as soluções do que desejavam. A solução de tudo, a solução do ser, a solução do mundo, a definição de tudo, do porquê de tudo e do porquê de todos, de onde vieram e para onde vão. Hoje, a satisfação é grande. Hoje vivem tranquilos com a imunização racional. Hoje todos equilibrados racionalmente. Hoje todos iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. E todos vendo a sua luz. Hoje, há prazer e satisfação de viver, porque estão sabendo o porquê estão vivendo. Hoje sabem por que vivem nesse mundo e o porquê do mundo. A satisfação é unânime. Há tranquilidade, há paz, há harmonia, há vontade de viver e há garantia. Hoje, todos garantidos pela imunização racional, por receberem todas as orientações precisas para seu equilíbrio na vida. Então, hoje, todos garantidos. Daí a tranquilidade, a paz, a felicidade e a alegria de viver. Viver em paz é o que todos há muito procuravam e não encontravam. É o que muitos procuravam há muito, na ciência, e não encontravam. Na ciência inconsciente. A ciência inconsciente da imaginação dos seres nunca trouxe paz para ninguém, nem podia trazer, por ser uma ciência de encantados. O encantado não sabia por que assim era, nem nunca soube por que vivia assim dessa maneira. E, portanto, não podia trazer solução satisfatória para ninguém. E hoje, com as soluções. Com todas as soluções básicas. A imunização racional. A planície racional. O mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional. Que, há muito, todos procuravam a sua origem. E nunca encontraram. E não podiam encontrar. Nunca ninguém soube como foi feito, nem por que foi feito assim dessa maneira. E assim, antes, ninguém sabia coisa alguma do seu ser. Viviam à mercê das experiências. E assim vivendo, o desacerto permanente, os fracassos permanentes. E hoje, todos vivendo alegres, felizes e contentes, por terem a garantia do seu ser e a garantia em tudo. Por saberem o porquê de tudo que existe nesse mundo, que era encantado. E hoje, desencantado. E assim, hoje, há prazer de viver, porque estão vivendo mais racionalmente, e vivendo racionalmente, estão vivendo mais equilibrados, até ficarem equilibrados de uma vez. E assim, quanto tempo de lutas perdidas no encanto, nesse encanto pavoroso, pavoroso porque ninguém sabia nada de certo. Viviam todos na incerteza de tudo. Então, quem vive na incerteza de tudo, tinha mesmo que sofrer muito. E por isso diziam, a vida é de sofrimentos e nada mais. Porque nada de certo ninguém sabia, nada de real ninguém sabia. Viviam todos nas trevas, ligados ao fluido elétrico e magnético. E hoje, tão diferente, todos iluminados pela luz racional, a luz que está aparecendo para todos, quer conheçam a imunização racional, quer não conheçam. A luz de há muito aparecendo para todos e todos dizendo, eu vi uma luz, eu vi uma luz. E sem saber dar explicação da luz, do porquê da luz. Me apareceu uma luz, mas sem saber dar explicação do porquê da luz. A luz é um anúncio da fase racional, da fase do aparelho racional, da fase do conhecimento que aí está em suas mãos. A luz já vem há muito aparecendo, há muitos, anunciando o conhecimento da imunização racional. E assim, o caminho verdadeiro da luz racional. A estrada verdadeira do animal racional. O animal racional caminhando para o seu mundo de origem, o mundo racional. E assim todos de parabéns. Todos ricos de glórias, de glória racional. Todos se entendendo, conversando com os habitantes do mundo racional. Sendo orientados pelos seus irmãos do seu verdadeiro mundo de origem, nascendo então a vidência na pessoa, a pessoa vendo a planície racional, o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, de onde saiu e para onde vai voltar. E assim, que beleza, que riqueza, que grandeza, saber de onde veio, por que veio, como veio, e saber como vai voltar para o seu verdadeiro mundo, para o seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje, todos no mundo de parabéns, porque está em suas mãos descoberto o mundo de origem de todos. Como se comunicar com eles? Como se comunicar com seus irmãos e como vê-los, por adquirirem a vidência racional. Hoje, todos de parabéns, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, que ninguém conhecia, que o encantado não conhecia, que o encantado nunca conheceu. E hoje, o desencanto, desencantando todos e os desencantados vendo o seu verdadeiro mundo de origem. Os encantados viviam imbuídos aí no encanto, sob essa luz de Lúcifer, que é o fogo, o elétrico e o magnético. Então, o encantado não tinha possibilidade alguma de encontrar o seu mundo de origem, por estar encantado. O que acontecia era sofrer aí a vida inteira, por ser encantado, vivendo igualmente a outro animal qualquer, que vive sem saber por quê, que vive sem saber dar solução do porquê vive, vivendo igual a outro animal qualquer, que nunca soube para onde veio e para onde vai. E hoje, todos riquíssimos da verdadeira felicidade, e todos riquíssimos por encontrarem a verdadeira paz. Todos riquíssimos por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, saberem de onde vieram e para onde vão. E assim, está aí a maior felicidade de todos, a maior felicidade do mundo. Todos com garantias por estarem sendo orientados pelo seu mundo de origem e iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz do mundo racional, o mundo da origem do animal racional. O passado do encanto é tenebroso de comentar, por ser um passado horroroso, monstruoso, um passado de loucos. Um inconsciente é um louco, e por isso estavam na categoria de animal racional. Agora não. Agora estão na categoria de aparelho racional, pela fase que aí estão passando. Então, é tenebroso comentar a vida do encanto, a vida das feras bravias, do animal racional, pelos crimes hediondos, horrorosos e tenebrosos que já se passaram entre as feras, entre o bicho humano, que sempre foi uma das piores feras. O passado é tenebroso de comentar, por serem inconscientes, e o inconsciente é um louco com aparência de bom, e por isso sempre viveram de aparências, aparentando aquilo que não são, e aparentando sempre aquilo que não foram. E assim, as aparências sempre resguardaram o mar de lamas, as fantasias, as sugestões, as hipocrisias, as falsidades, as traições e os fingimentos. Enfim, a vida do encanto, a vida inconsciente, a vida do desequilíbrio e de todos os defeitos, da ambição, da ganância, da inveja e da traição. A vida inconsciente sempre foi uma vida de todos os defeitos monstruosos, asquerosos, nojentos, uma vida de perturbados, uma vida de perturbações noite e dia, por serem inconscientes. A vida do encanto é uma vida sem sossego, que, por ser encantado, não tem sossego e nunca está satisfeito com coisa alguma. O encantado é insaciável, nunca está satisfeito por ser um doente, por ser um inconsciente, por ser um louco com aparência de bom, sempre variando assim nessas condições. E por isso, todos vivem de aparências, todos vivem variando, e todos vivem à mercê dos gostos, numa variedade de gostos no encantado. O encantado não gosta disso hoje. Amanhã está gostando. Não quer isso hoje. Amanhã está querendo. Não faz isto hoje. Amanhã está fazendo. É variante. É inconsciente. E assim, uma infinidade de defeitos sem fim. E todos com aparências de bons, de finos, puros e santos, que ninguém quer ser ruim. Todos querem ser bons, porque a inconsciência não deixa enxergar os seus defeitos. Então, ficam pensando que são aquilo que não são. Os inconscientes não regulam. Por serem inconscientes, é que vivem de aparências, e por isso não regulam. São malucos. São loucos com aparência de bons. Agora, vejam a vida do encanto, do encantado. Com todo esse desequilíbrio, era uma vida pavorosa. Eu digo era, porque agora está aí o equilíbrio em suas mãos, a imunização racional. Está aí a cura, a verdadeira cura de tudo isso, de todos esses males, de todo esse desequilíbrio, de todas essas misérias, de todas essas loucuras e dessa doença. Hoje, o encantado liberto do encanto e conhecendo o porquê do encanto e o porquê dessa vida de tormento e de sofredores, que parecia não ter mais fim, parecia que tudo ia assim de pior para pior. Hoje, chegando em mãos de todos, o desencanto. Mudando o rumo e bem felizes, mudando de maus para bons. Hoje, tudo se modificando, por serem todos tratados pelo fluido racional, para a cura de todos esses males físicos, morais e financeiros. Hoje, iluminados pela luz racional, todos marchando certos na estrada racional. Agora, vejam a vida tenebrosa do encanto, monstruosa do encanto. Que vida! Muitos já não aguentavam mais viver assim, e outros até pediam a morte em certas horas. Não suporto mais viver neste mundo, desta maneira, nestas condições. Este mundo não há quem o compreenda. Eu não sei por que estou vivendo aqui. Não sei por que vim parar aqui, neste mundo. Não me conformo com esta vida assim. Este mundo não me comporta mais. E viver como se vive neste mundo, melhor é não viver. Muitos pensando assim, que tudo é falso. Tudo é ilusão, fantasia e nada mais. Eu não aguento mais viver de ilusão e fantasias. E muitos pensando assim e não aguentando mais a vida do encanto. E pensando de outras maneiras, muito pior ainda, argumentando ao seu modo pelo desespero. E assim, vejam a vida do encanto, como é desanimadora. É verdade. Muitos dizendo, fui feito do nada. Sou um tudo aparente e daqui a pouco voltando ao nada. Então, não me adianta nada viver aqui me perturbando por este nada. O que é que eu estou adiantando? Nada. Esta vida não é minha. Esta vida não é de ninguém. E por isso, de uma hora para outra, sem esperar, acaba a vida. Viver assim, desta maneira, sem saber por que vivo, não adianta viver. Lutando pelo nada, dando valor ao nada, como se o nada tivesse valor. Para daqui a um pouquinho, acabar em nada. O que adianta viver assim? Ninguém aqui sabe nada. Ninguém aqui sabe explicar este nada. Como surgiu este nada? Ninguém sabe nada. Então, o que adianta viver enganando a mim mesmo? Pensando que o nada tudo é. Quando nada, nada é. A realidade é esta, viver de ilusões, viver iludido. E quem vive iludido é um perdido, que não sabe por que vive. E assim, muitos pensando desta maneira, ficando completamente desanimados de viver e ainda muitas vezes dizendo: eu sou um covarde, porque quero morrer e tenho medo de morrer. Assim, muitos pensando, e de outras maneiras mais, aí na vida do encanto. E hoje, chegando em mãos de todos o porquê de tudo isso, chegando à felicidade, porque todos hoje têm a sua situação definida e divulgada, e por que assim estavam, o porquê assim eram. Hoje, as soluções básicas de todo esse monstruoso mundo encantado, que estava encantado e que agora não está mais, por estar em suas mãos o desencanto, mostrando a todos o porquê de tudo isso, o porquê desse tudo aparente, desse tudo que surgiu do nada e acaba em nada. Hoje, todos na estrada certa, na estrada racional. Todos hoje felicíssimos por estarem iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional. A vida é um pedestal de aparências, e por ser um pedestal de aparências, é que de um momento para outro acaba-se a vida. É um tudo aparente, um tudo ludibriador. E quem pensa ser tudo na vida, se julga ser aquilo que não é. Está traindo a si mesmo com o seu ponto de vista negativo. Então, a vida é um recheio de aparências. A vida fantasiada, que cobre as mazelas com as fantasias. A vida de hipocrisia. A vida com muito valor aparente e verdadeiramente sem valor algum. Qual é o valor da vida? Nenhum. Porque aparências não são verdades. E quem vive de aparências pensa que sabe o que diz. Porque quem vive de aparências não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Porque está vivendo erradamente. Está vivendo errado. Está vivendo hipocritamente, fingidamente e falsamente. Portanto, quem vive errado. E quem vive errado não sabe o que diz, não sabe o que quer, não sabe o que faz, não sabe o que pensa. Pois, se está vivendo errado, está vivendo de aparências. Então, tudo é errado. Por tudo ser aparência. E por tudo ser aparência, é que tudo se acaba. Por tudo não ser verdade, e sim aparência, é que tudo se acaba. Então, não tem ninguém certo. Todos errados. E por todos viverem errados, é que o sofrimento se multiplica cada vez mais, tornando-se uma vida insuportável. Na vida das aparências, não há coisa alguma certa, não há nada certo, tudo é aparência. Então, como é que queriam encontrar o certo, vivendo assim, erradamente desta maneira? Nunca poderiam encontrar o certo, porque nas aparências não está o certo. O certo é o verdadeiro natural, e o verdadeiro natural é de racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, tratem de se imunizar o mais depressa possível para não viverem mais de aparências, alimentando esse montão de ruínas contra si mesmo. Quem vive de aparências, vive alimentando ruínas para si mesmo. Vive de aparências porque não conhecia a vida verdadeira. Vivia de aparências por não conhecer a verdade. Eram deformados desse jeito por não conhecerem a verdade. Eram seres ou são seres de matéria por não conhecerem a verdade. E por isso são seres de origem do mal. Matéria, mal puro. E por a vida ser um mal, de origem do mal, é que são sofredores, contendores de todas as ruínas, para a destruição de si mesmos, por viverem de aparências. Então, todos errados, tudo errado e nada certo. Por isso, viviam à procura do certo até hoje e nunca o encontraram. Agora sim, encontraram o certo, que é a imunização racional. Agora sim, é que conhecem o seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais racionais. E o porquê dessa odisseia toda, aí, nas eternidades, da primeira à 21ª eternidade. Portanto, tratem de se imunizar o mais depressa possível, para esse modo de vida mudar de animal racional para a vida racional, equilibrados racionalmente. Aí sim, vão certos, irão certos, viverão certos, porque estão sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio racional. Então aí, tudo dando certo na vida, porque vão vivendo racionalmente. Mas, para chegar a este ponto, é necessária a persistência na leitura. Reler sempre. Reler sempre para se desenvolverem racionalmente pela persistência na leitura. Então aí, sendo imunizados e desenvolvidos racionalmente. Então, para isso, a persistência na leitura. O melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, para que se libertem desse engodo de aparências, dessas falsas realidades, dessas falsas verdades, dessa vida de hipócritas, dessa vida de fingidos, que é a vida de aparências, fingindo sempre ser aquilo que não são, aparentando serem aquilo que não são, fantasiados. E na fantasia é que dizem estar o belo e o bom, aparentemente enganando a si mesmos, traindo a si mesmos e sofrendo as consequências dessa vida de mentiras. Essas mentiras todas como se fossem verdades, dando valor à mentira como se a mentira fosse verdade. E daí, eis a razão do desassossego, do inferno em vida e do sofrimento constante, das insatisfações, das agonias, dos nervosos, das fúrias, dos gênios e das brigas, por terem as aparências como se fossem verdades.